But achei que tinha nascido cuspido, mas veio cupido e disse orelha, deixa comigo. Tá vendo aquela mina? Tô muito linda. E o melhor ainda é que tá de saída. Ela nem te conhece, nunca viu na vida. Nem sabe que cê canta, nem sabe seu Insta. Ela é tão bonita, cê não acredita. Que coisa esquisita, que frio na barriga. Tá lotada a pista, chamo ela pra brincar. De verdade o desafio ou salada mista. E ela disse, nem tinha te visto, quero ver isso. Entra no veículo, temos um vínculo, um vício verídico. Vi sua virtude, não posso ver tudo. Veja, não sou vidente, preciso ver-me da vida. Verdade é ver-me fogo. Por um tempo a verdade me afogou. Sempre me afogo onde afogou. Você é quente pra caramba. Uou, uou, uou, é foda quando isso acontece. Uou, uou, uou, é foda quando isso acontece. Uou, uou, uou, é foda quando isso acontece. Achei que tinha nascido cuspido, mas veio cupido. E disse orelha, deixa comigo. É que aquela noite cê me viu na tela, jogando no meu quarto sozinho. Coisas como RPG não tem fim assim, coisas que combinam comigo. Precisamos de novos dias na semana, só pra eu morar na sua casa. Mais hora no dia, mais meses no ano, porque só isso não basta. Eu que sou acostumado a te mandar mensagem pela internet, até passar o caminhão ou pegar conexão. É foda quando isso acontece. Me conheceu pela manhã, eu e o FL. Me perguntaram qual é o melhor beat que eu já ouvi. E é foda quando isso acontece. Ela disse que o pai dela vota Bolsonaro. Que eu vou falar pro velho? Difícil acertar essa bola no ar. Foda quando isso acontece. Ele assiste tênis, eu tô de chinelo. Como eu vou explicar? Que eu como muito bem mesmo sendo magrelo. Foda quando isso acontece. E eu tô fazendo dinheiro com os rap. A conta cresce, é. Mas os amigos do meu bairro ainda me desmerecem. Foda quando isso acontece. Inveja igual dinheiro. Rende, rende, rende, rende. Quanto mais se tem, mais isso te prende. Mas a gente aprende a lidar. Ela vai ligar no Tim pra eu dizer oi, claro, tudo bem. Pediu uma prévia pra mim daquele som que eu fiz falando de quem. Ela é minha brisa, vento na leste. Veio só de camisa e são teste. É foda quando isso acontece. Quando a Juliana liga é foda. Já sabia que o que vai volta. Antes de completar essa volta, eu passo na rua reta, puxa, prende e solta. E o que cê tem de sobra? Vão sugar até sobrar nada. Acaba que eu tô cansado de ser enganado. Sempre chapo e volto pra mesma armadilha. Avisa que a polícia ainda mata os meus na oeste. É foda quando isso acontece. Mãos atadas, minha ação vale menos do que minha prece. Nem todos têm o que merece aqui. Sorriso sincero, não tem segunda intenção. Espero que não entenda minha canção. É foda quando isso acontece. É foda quando isso acontece.